Capítulo 17. Façam a colheita. Creio que o Espírito Santo está entrando de uma forma diferente nos países e nas instituições por todo o mundo. Num acontecimento raro da história, os convertidos, oriundos de religiões não cristãs, estão começando a ser contados às centenas, em vez de um por um. Precisamos aproveitar esse espírito de inquietação e transformação que se manifesta no mundo inteiro. Antigos regimes políticos estão desmoronando. Revoluções e mudanças estão por toda parte. As nações se armam como nunca se viu antes. Muitos líderes mundiais reconhecem extraoficialmente que acreditam que o mundo está à beira do Armagedom. Mas as mudanças radicais e as crises nos desafiam a procurar formas criativas de evangelismo. Podemos estar vivendo nos últimos dias. Na minha opinião, precisamos mobilizar os jovens de todos os continentes que foram ganhos recentemente para Cristo. Não creio que, em outra época da história, tenha havido tantos jovens comprometidos com Cristo no mundo inteiro. Eles estão à espera de motivação e orientação para a mais decisiva e emocionante cruzada e revolução da história, evangelizar o mundo. As igrejas localizadas fora dos Estados Unidos e da Europa estão extremamente conscientes de sua responsabilidade nas missões mundiais. Fui informado há poucos anos que existem mais de 200 conselhos missionários em igrejas da África, Ásia e América Latina. Essas sociedades enviam missionários da Coreia, da Indonésia, da África, para países nos quais missionários da América do Norte e Europa não conseguem entrar. Precisamos desenvolver novos modelos de parceria em que cristãos de países ricos possam cooperar com essas organizações missionárias em oração, suporte financeiro e comunhão. Creio que precisamos ver o nacionalismo não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Jesus Cristo não era ocidental. Não sabemos qual era a cor de sua pele. Provavelmente era morena e bronzeada, como a da maioria das pessoas daquela região. Ele nasceu numa parte do mundo em que toca a Ásia, a África e a Europa. Mas era filho de Deus, que foi enviado para remir o mundo inteiro. Precisamos buscar meios de ajudar as pessoas dos países em desenvolvimento a encontrarem a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, não nas práticas pagãs. Boa parte do mundo católico representa um novo desafio para os evangélicos de hoje. Conversei com pastores da Bélgica alguns anos atrás e eles me falaram sobre grandes mudanças de atitude entre os católicos. Durante uma cruzada no Brasil, quase não pude acreditar nas tremendas mudanças que houve ali, principalmente nos últimos meses. Um missionário que trabalhou durante quase 30 anos na Colômbia estava pregando há pouco tempo, quando uma freira se aproximou e perguntou o que ela precisava fazer agora que havia se convertido. Ele respondeu que ela deveria procurar a Madre Superiora e contar o que havia acontecido. Então, ela respondeu calmamente: "Eu sou a Madre Superiora." Precisamos orar e estar preparados para evangelizar em partes do mundo cujas portas estão aparentemente fechadas. Algumas já estão entreabertas, outras podem abrir-se logo. Precisamos chegar até esses irmãos em oração e comunhão amorosa sempre que possível. Ao mesmo tempo, devemos crer que Deus abrirá uma porta para que possamos trabalhar com Ele na evangelização, a despeito dessas cortinas políticas e religiosas. Mantendo os fundamentos essenciais da fé, sempre considero interessante o fato de que o grupo que Jesus mais atacou foram os fariseus, Como registra Mateus 23, os fariseus haviam começado um movimento de reforma que honrava Deus. O judaísmo estava em desobediência. O povo judeu não queria arrepender-se. E o juízo, a derrota e o exílio caíram sobre ele. Seitas e partidos como os zelotes, os saduceus e os fariseus surgiram como corretivos para a degeneração religiosa disseminada. Eles nasceram do fervor de obedecer às escrituras e seguir seus ensinamentos à risca. Contudo, os movimentos logo foram dominados por questões periféricas e outras influências, até que eles mesmos precisaram de correção. Podemos apontar ao longo da história várias medidas e movimentos corretivos que surgiram dentro da igreja e acabaram seguindo o caminho dos fariseus. O protestantismo, por exemplo, foi o corretivo gigantesco do século XVI. Mas com o passar do tempo, parte dele degenerou, transformando-se num formalismo sem vida e quase tão ruim quanto aquele contra o qual se revoltaram. Kierkegaard escreveu: "O luteranismo é um corretivo, mas um corretivo que se transforma em norma torna-se confuso para a segunda geração. E a cada nova geração que o adota, as coisas pioram ainda mais, até chegar a um ponto em que se verifica que o corretivo está produzindo exatamente o oposto de sua descrição original." Na visão de Kierkegaard, portanto, o principal problema do luteranismo na Dinamarca do século XIX foi esse: muita crença e pouca prática. Por outro lado, durante os últimos 75 anos, o liberalismo e o radicalismo teológico tornaram-se não apenas inocentes modificações do cristianismo, mas, em alguns casos, uma religião totalmente nova e diferente, uma religião que negava o sobrenaturalismo bíblico, uma religião que não precisava da verdade revelada e da graça redentora. Deus levantou o evangelicalismo não apenas como um corretivo para esse liberalismo corrosivo, mas também como uma vigorosa reafirmação do cristianismo histórico do século I. Creio que através de muitos movimentos surgidos dentro da igreja em todo o mundo e através de muitas organizações paraeclesiásticas, Deus mais uma vez levantou uma liderança evangélica forte. Oro para que não caiamos na mesma armadilha em que os nossos antepassados escorregaram. A ortodoxia teológica é absolutamente essencial, mas não é proteção contra a degeneração espiritual. Suprindo a grande necessidade, temos um mandato outorgado por Deus. O último desejo e a última ordem deixada por uma pessoa geralmente são considerados os mais importantes. A última ordem do nosso Senhor foi: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. Ele disse também: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. De modo estranho e maravilhoso, cujas razões só Deus conhece, o nosso Senhor atrelou a sua segunda vinda a esses mandamentos quando declarou: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24, verso 14. A necessidade primordial do mundo hoje é a reconciliação com Deus, e nada trará mais benefícios às pessoas aqui e agora que a sua transformação em seguidores convictos e discípulos obedientes do Senhor Jesus Cristo. Precisamos de uma propagação mais eficaz do Evangelho e de um discipulado mais rápido e sólido entre as nações. Nada de concessões. Como conclusão, faço um apelo para não abrirmos mão do fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e autorizada. A dura realidade é que a batalha já começou. O inimigo está atacando violentamente. É Deus contra Satanás, céu contra inferno, verdade contra erro, a palavra de Deus contra a palavra do homem. No entanto, por causa da vitória que Jesus Cristo já alcançou, sabemos qual será o resultado. O Rei dos Reis estabelecerá seu reino triunfante. No início da década de 40, um grupo formado por alguns dos mais eminentes cientistas dos Estados Unidos reuniu-se com o presidente Roosevelt e relatou que eles tinham uma fórmula que poria fim à guerra e mudaria o mundo. No papel eram apenas algumas letras. E igual MC ao quadrado. Energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O gênio matemático de Albert Einstein havia concebido, os principais cientistas dos Estados Unidos haviam conferido, e dessa fórmula simples veio o segredo da bomba atômica. No meio de tantos pontos de vista, estratégias, métodos, planos e programas que evangélicos dedicados desenvolveram, o grande segredo do sucesso está numa fórmula simples, que precisa controlar todas as ideias e todos os planos que elaboramos para cumprir a comissão do Senhor. A fórmula é E igual a P O ao quadrado. Evangelismo é igual pessoas vezes oração ao quadrado. A evangelização do mundo será não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O nosso planejamento não serve para nada se não começarmos, continuarmos e terminarmos com oração. Precisamos incentivar cristãos em todas as partes do mundo a formarem grandes ondas de oração que possam levar os movimentos evangelísticos a cada nação. Diante da vida, dos ensinamentos e da ordem de Cristo para que evangelizassem, seus discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar e aumenta a nossa fé. Que sejam esses os nossos pedidos quando nos ajoelharmos diante do Senhor para apressar a evangelização mundial e acelerar sua volta ainda neste século.